Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 25 de fevereiro, em segunda discussão, o projeto de lei 228-A de 2011, de autoria do deputado Samuquinha do PR, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos cartórios notoriais em comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade de veículos no ato do reconhecimento das firmas do vendedor e comprador apostas no certificado de registro de veículo. Para o parlamentar, a medida vai diminuir a burocracia do órgão. E vai ao encontro da população, porque hoje você vende um carro, você efetua essa venda e a pessoa pode sair com o carro, ser multada, atropelar alguém, e você responde criminal e cível. Então eu estou tirando esse peso, essa carga de cima do vendedor. Tal comunicação deverá ser realizada por meio eletrônico, sem ônus aos usuários do serviço notarial. Reportagem Ronaldo Ribeiro.